muito medo de você. Segundo, curioso no que ia dar. Terceiro, tô querendo saber por quê. Eu não quero mais sair da sua casa. Você sempre me pergunta onde eu quero ir. E eu sempre te respondo onde você tá. Porque seu game eu sei jogar. E ela não é qualquer mulher. Fica até difícil decifrar. Mas se você deixar eu ir, não sei mais se vou voltar. Mas ela não é qualquer mulher. Fica até difícil decifrar. Mas se você deixar eu ir, não sei mais se vou voltar. Porque eu não quero machucar meu coração. Leva um tempo pra recuperar. Eu tô cansado de tanta desilusão. E acho que é melhor você pensar. E faz um tempo que me olha, não me solta, já não sei mais. E faz um tempo que eu não sinto tudo isso. Melhor pensar. E ela não me solta, me olha, já não sei mais. E faz um tempo que eu não sinto tudo isso. Melhor pensar. E ela não é qualquer mulher. Fica até difícil decifrar. Mas se você deixar eu ir, não sei mais se vou voltar. Mas ela não é qualquer mulher. Fica até difícil decifrar. Mas se você deixar eu ir, não sei mais se vou voltar. Porque eu não quero machucar meu coração. Leva um tempo pra recuperar. Eu tô cansado de tanta desilusão. E acho que é melhor você pensar. E faz um tempo que me olha, não me solta, já não sei mais. E faz um tempo que eu não sinto tudo